Quer os amiguinhos que fica de PT. Se não tiver de Glock, ela nem olha pra você. Entrou pra boca e agora eu tô de peça. De meio tão comendo várias checas. E ela é marrenta demais. Não me queria e agora. Pisca xereca quando me vê de meiota. E toma. Oi! Toma que toma que toma que toma. Toma que toma que toma que toma. Os amiguinhos que fica de PT. Se não tiver de Glock, ela nem olha pra você. Entrou pra boca e agora eu tô de peça. De meio tão comendo várias checas. E ela é marrenta demais. Não me queria e agora. Tá fraco, tá fraco. Cadê o salve da maloca? Não me queria e agora. Pisca xereca quando me vê de meiota. E toma, toma, toma que toma que toma. Tira o pé, tira o pé, tira o pé, vai, vai, vai. Toma que toma, a casa vai cair. Vai. André Civis, o mundial de Ibicoara. Toma, toma. É isso que tu quer? Toma. É isso que tu gosta? Toma. Respeita o swing dos meninos.